honrem seus pais no Senhor, pois é justo, é o que Ele mandou. Viva em paz e longa será sua vida na terra, sob sua luz querida. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos da armadura, prontos para vencer. Servindo com amor, como a Cristo com fervor, na verdade, na justiça, em seu nome vamos viver. Pais, não provoquem a ira, criem com amor na sua doutrina. Servos, obedeçam com sinceridade, como ao Senhor, com humildade. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos da armadura, prontos para vencer. Servindo com amor, como a Cristo com fervor, na verdade, na justiça, em seu nome vamos viver. Tomai o escudo da fé e a espada do Espírito, em oração perseverar, corações juntos a amar. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos da armadura, prontos para vencer. Servindo com amor, como a Cristo com fervor, na verdade, na justiça, em seu nome.